Ah, Romeo Papaia com Charlie, prossiga. Ah, Romeo Papaia com Charlie, mantenha-se em condições de usuário, nenhum tráfego no setor para lhe informar. Chame agora Recife 1288, alterna 1264. American 980 taxi. Do seu avô, hein? Chame agora Recife 1288, até no 264. 10, alternative 1015, approaching Darko Tower 118.3, American 98, correction, 118.6, American 980. American 980, Juliet, Alpha, Charlie, hold short runway 10, we copy the altimeter 1015, and we'll go to tower 18.6. Good day. Ciao. Auto Taxi 767-09-1146. A bordo, 3,5 de autonomia, alterna confusa. 3304, aposto pelo senhor, ele tem intenção a interceptar o sinal RNAV pista 10. Controle ciente, então 3304, a voz pelo, desça para 2500, ajustou no 0, 15, autorizado final, reporte estabilizada. Ok, 2500, 1015, aguardando o final, RNAV, 3304. Posição dele. Chega a posição da América, senhor. Cifre 1288, alterna 1264. 288-264, bom dia, 3179. Oi, Web767-09, ponte para pronto. 767-09, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 150 graus, 08 nós. Condições visuais, você poderia voar o CRV 372 para interceptar o final da 10 RNAV? TAM 3304, após pelo voo na prova do servidor 366, autorizado o final RNAV, desça para 2500, justo no 015, reposta avisada. Autoração. Web 709, decolou 12, chame controle 119, decimal 35. Sábado, bom dia, 767-3709, decolou. Web 767-09, contato radar, suba nível 340, saída gole e transição fita. Controle, muito bom dia, voo 1605, livrando 170 ao 130, vai passando Alagoinhas, tá ciente da Mike. Bono 605, a sua identificação, chegada Bonf, desse nível 050. Na Bonf até o 050, Bono 605, identificou. Passou o Ferrari 366, estabilizado, RNAV está 10-3304. 3304, complete final RNAV, chame torre 118-6. Meia, boa. Torre, sauda, 3304, final estabilizado, 1-0, RNAV. 3304, continua a aproximação, aguarde, pista livre, informa, cabeceira deslocada, 90 metros. E agora no pista livre, 3304. Figure 180, confirm, send 2000 feet, QNH 1015, clear the final report established, localized course. Our report established, start 3663. American 92 inform traffic is 6 miles to land from A10. American 92. American 90, we're rolling now. Thank you, sir. 90, wind 150 degrees, 08 knots. Check trem autorizado, pouso pista no 0, vento 1, 50 graus, 08 nós. Trem, meu chefe travado, livre pouso pista no 0, 3304. Marca 92, airborne at 15, contact control 109, decimal 35. Roger, switching 1935, American 92. 100 feet, QNH 1015, clear the procedure, report established. Real report established. Procedure 10. Archer, this is American, good morning, this is American 980, we're passing 2000 for, we want 26,000. American 980, radar contact and departure, climb flight level 390, Puka departure. Climb at 390, Puka departure, American 980. Now 3663 establish final NF 10. Now 3663 complete final, reduce to approach speed, contact the tower 118.6. Firmer, call now 1186, 3663. Top of the tower, morning, it's just 3663. 3663, continue approach, stand by runway vacated. Primary, sir. Fire continue approach, stand by runway vacated. 3663, formal threshold displaced 90 meters. Primary, roger, 3663, effect charge. 3304, solo 017, livre à direita, chame solo 121.9. Direita 219, obrigado, Marcelo. Extensão para 2209, autorizado nível 040. Reduzindo 220, descendo 040, voando 605. Volta 3304, zona 6, escuta. Já tem o portão 02 na minha escuta, o 3304. Escuta pro 02, 0004. 0 degrees, 08 knots. Affirmative, sir. Clear to land, runway 10. Landing gear down in the locket. 1605, aponte pelo desse para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final, reposta estabilizada. Aponte pelo 2000 no 015, no 605, reporte estabilizado. American Line 980, passing flight level 110, contact center 126.85 or 125.45. 126.85 or 124545. 125.45. 125.45, we'll try 2685 first. On the ground at 2-1, leave right and contact ground 121.9. Affirmative, vacate now ground 121.9, Venture. Muito bom dia, Alfa Alfa Delta. Prossiga, Alfa Alfa Delta. Encerramos nossa missão, solicita retorno ao Salvador, ideal descida. Alfa Alfa Delta da presente foi Pelô, desce ao nível 040. Esse direto Pelô, descendo 040, Alfa Alfa Delta. Afirme, chegada a bordo. Afirmativo, vou na proa de Pelô para interceptar a chegada a bordo, curva esquerda na proa de Pelô. Esquerda, Bruno, Alfa Salvador, bom dia, TAM 3859, autorizado 130, chegada bom, informação Mike. TAM 3859, desse inicial, nível 130, sendo identificação, chegada bom, fim. 130, bom, identificou, TAM 3859. Papá Romeu, Alfa Alfa Delta, para sequenciamento, curva à direita para o 090. Direita 090, Alfa Alfa Delta. Atingiu 130, TAM 3859. TAM 3859, ciente, mantém nível 130, informa o tráfego 10 horas, 12 milhas, no rumo nordeste, mantendo nível 120. Quem não recebe o tráfego no equipamento, TAM 3859. Papa Romeu, Alfa, Alfa Delta, estabilizado na proa 090. Confirme? Afirmativo. TAM 3859, reautorizado nível 050. 050, TAM 3859. Estabilizou o localizador, ao 9605. No 9605, complete final, chamei 2186. 286605. Prossiga. Estamos no sequenciamento na proa 90, mas está autorizado a descida para o 060? É autorizado 060, Alfa Alfa Delta. Descendo para o 060, Alfa Alfa Delta. Salvador, muito bom dia. O Gono 605 tá na final da ONU 0, tá baixando travado. Tá uma milha e meia de sembra. Desça para 1500 pés na proa de Paripe, ingresso no corredor Bonfim, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Descendo para 1500 pés no corredor Bonfim, Lima. Ajuste Salvador no 0 no 5, Índia Alfa Lima. Com 1015 no altímetro, Lima. Romeu Alfa, Alfa Delta, retoma navegação, curva esquerda na curva de Bonfim para interceptar a chegada. É esquerda, curva de Bonfim, ainda respeita 060, Alfa, Alfa Delta. Alfa, Alfa Delta, confirme, direita, Zé, na curva de Bonfim. Confirme, direita ou esquerda, na curva de Bonfim? Direita na curva de Bonfim, Alfa, Alfa Delta. Gente, direita, curva de Bonfim, Alfa, Alfa Delta. TAN 3859, reautorizado nível 040. 040, TAN 3859. Aquilo, prossiga. Gente, mantém escuta agora de cópia. O isque aquilo. Barra meu Alfa, Alfa Delta, reautorizado. Voe na proa de Pelô. Em descida ao nível 050. Esse proa de Pelô, descendo 050. Alfa, Alfa Delta. 3859, após pelo desça para 2000 pés, ajuste no 0195, autorizado final, resposta brisada. Após pelo, desce 2000 no 0195, TAN 3859. Solo 27, livre à direita, solo 121, décimo 9. Lembrando 219, 605. Paulo, bom dia, o Gol na 605 livrou, me escuta. 605, táxi até o portão 03, não me escuta. 03, não escuta, 05. O Gufino é o solo? Qual a radial ideal para Magaúba? Alfa Delta, vou na proa de Pelô. Tá, vou na proa de Pelô, Alfa Delta. Tá livre o acionamento, agora de copa e táxi. Macaúbas, nível 065, correto e disponível. Decola dando 7, curva direita, mantém 1000 pés restrito até o farol da barra ou até a liberação do controle em 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, acione 5553, Papatango, Whisky, Golf, Kilo. Não, conteja novamente o Golf, Golf, Kilo. Papá Índio Alfa Lima, ingresso no corredor Bonfim, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Reportarei para ingresso no corredor Interlagos. Se possível, senhora, poderia dar as proas, eu estou com a carta aqui, porém eu desconheço a região. Ifa, Índio Alfa Lima, conhece Parite? Negativo, senhora, desconheço a região. Índio Alfa Lima, curva esquerda para o 165, reporte Parite. Esquerda 165, Paris. Para o táxi, a nave está. Autorizado o táxi, ia papá, reposte, ingresso, pista no sexto. O 605 pode prosseguir via Índio? Ah, seu critério. Obrigado. Localizador, tá? 3859, atingindo 2 mil pés. 3859, complete final, chame torre 1186. 186, obrigado, bom dia. Bom dia, Juliette. Prossiga. Solicitou mil pés para Valença. Obrigado. Sobe, Juliette? Afirmo, Juliette. Que mil pés para Valença, decola no 7, curva à direita, corredores Axé, Caixa Pregos, acione 0160, chame o controle 119, decimal 35, a torre 118,6, Vitorinho de Juliette. 7, Vitorinho de Juliette, decola no 7, curva à direita, mil pés, Caixa Prego até Valença. 118,6, 12, a torre 1935, um controle 0160 do transponder. Pátio 4, confirme POB e autonomia. Mande com a bordo, 2 horas de autonomia, o Juliette. Ok, chame a torre para acionamento táxi, Juliette. Torre 118,6, o Juliette. Roger, Sandra, 6 Salvador, San 3663, good morning. Good morning, go ahead. Sure, request clearance to Guarulhos. Okay, stand by to copy T clearance. San 3663, 340, is on request. Is on departure at 3663. Salvador, San 3663, request if possible. Proceed to Judah departure. Negative. The airway, the first airway will be upper risk 50. Your departure procedure is dial. Dial departure and DNA transition. Affirmative. Thank you. Salvador, muito bom dia, Golno 922, passa 1195 para o 150, ciente da Mike. Golno 922, acione identificação, chegada Mari, desça nível 050. Mari, 050-22. Papa Romeu, Alfa, Alfa Delta, desça para 2500 pés, ajuste no 015. Alinhada de planta, Marcelo. Alfa Delta, tráfego 12 horas, 4 milhas, um Bidjet 33 no rumo sudeste, mantendo 1500 pés. Estimativo, uma curva à direita aqui, 20 graus para livrar a formação. Gente, livre desvios, Alfa, Alfa Delta. Tá nivelando no 0 para 0. Descida 2500 pés, ajuste no 015. Desça 2500 no 015, Alfa Alfa Delta. Aporte por términos de desvio, Alfa Alfa Delta. Confirme? Aporte por términos de desvio, Alfa Alfa Delta. Delta. Alfa Delta agora. Já. Você está pronto direto de pelo. Livre à direita, chame sol, 1, 2, 1, acima 9. 2, 1, 9, boa. No 3, 8, 5, 9, livrou. Graças, Pistino 7. Dá pra ingresso, Juliette. Fute Golf Kilo decolou aos 3, 7, chame controle, 1, 1, 9, decimal 3.